Billy Johnny mesmo. Ideia na favela, tá ligado? Aqui o baile é de favela, festa de favela, é só pra favelado, de favelado pra favelado, tá me entendendo? Não tem muita massagem, neguinho. É Rocheda, cheguei na quebra aquele dia. Tava a favela toda junta na harmonia. No X do morro, não cola encosto. Favela é de responsa e o baile é louco. Eu cheguei na quebra aquele dia. Tava a favela toda junta na harmonia. No X do morro, não cola encosto. Favela é de responsa e o baile. Pra chegar lá tem que ter disposição. Rolê entre os barracos, choca os mini no bão. Filhinho de papai quer ouvir o batidão. Ver as novinhas rebolando naquela situação. Só que pra entrar lá tem que ter indicação. Tá registrado, autenticado, cumpri longa missão. Não é fácil não, João, não é bagunçado não. Só colos de elite, zona leste, fundão. É só a vizinhança, o bolinho é pequeno. Entrou comigo, tá no paraíso, tá me devendo. Só que toma cuidado. Cuidado que aqui não tem comédia, se não souber se comportar vai ter tragédia. Só pra te situar na tua atual situação, tem em mente que aqui só tem vilão. As mina que cola, colabora com o ambiente. Pega uma dose, observa, vou te dando ingrediente. No X do morro não cola encosto. Favela é de responsa e o baile é louco. Eu colei na quebra aquele dia. Tava a favela toda junta na harmonia. Beira do rio, não cola encosto. Favela é de responsa. Ali naquele canto são os 1533. Só cabeça de cadeia são quem dita as leis. Tá vendo os menor ali, são os comerciantes. Nessa noite eles não vão ser figurante. Segura aqui que eu vou ali desenrolar aquela princesa. Tá me olhando demais, vou na certeza. Tô na situação, só na ostentação. A barreta do ratatata do morro dá o tom. As mina pira quando vê um jogador. Não tem muita conversa, o instinto é pegador. Deixei pendurado uma ponta. Pro fim da noite vou terminar essa sessão. Fechado no pernoite, antes de sair de cena. Vamos deixar a mente amena, pega um chá pra nós, que a fila tá pequena. Essa noite não vai acabar tão cedo, parceiro. Vamos terminar o baile na conduta sem arrego. Eu cheguei na quebra aquele dia. Tava a favela toda junta na harmonia. No X do morro não cola encosto. Favela é de responsa e o baile é louco. Eu cheguei na quebra aquele dia. Tava a favela toda junta na harmonia. No X do morro não cola encosto. Favela é de responsa e o baile. O pico tá da hora, né não? Eu te falei, seis mina pra cada mano. Tamo no harém. Verdinho tá batendo, vamos colar com os irmãos. Só parceiro sangue bom. Aqui tem malandragem, é fundamental. Atitude pra entrar e sair, essencial. O proceder impera de modo imperativo. Só depende de você entrar, curtir e sair vivo. Mina de mano meu, pra mim é homem. Só seguir o ditado, aqui ninguém passa fome. Tem várias pretinhas, várias loirinhas, várias moreninhas. Só nas caças do função, pra perder a linha. O que cê faz aqui, morre aqui. Camarão que dorme, a onda leva, melhor se prevenir. Lembra de que não é visto, não é lembrado. Curte o baile na disciplina e nem será notado. Se arrastar, endoidar, talaricar, vai ficar pequeno. Atitude é a chave pra não ficar no veneno. Deu meia hora, vou sair de cena com aquela pretinha maravilhosa. Fechei meu álbum de figurinha.